Ô, Márcio Vitor! Oi, meu esse amor. Ano é das gostosas e eu vou descer arrasando no carnaval! Então vá, minha linda! Sucesso, hein? É verão! Gostosa! Só tem gostoso no meu bloco, no meu... Ai, meu povo, diz! Gostoso! É gostosa, gostoso! Só não pode ficar de fora do carnaval, hein? Como é que o povo diz? Diz aí! Gostosa! Todo mundo agora! Todo mundo agora! Vai, vai, vai, vai! Ai, quero ir? Ai, que? Ai, então! Ela é gostosa! Ela é gostosa! Sucesso! Ai, ai, ai, ai! Diz, mãe! Ai, ai, eu sou gostosa! Toda! Ai, eu sou gostosa! Sucesso! Ai, eu sou... É isso aí! Baixinho! É isso aí, minha deusa! Eu te chamo de gostosa e você me diz que eu sou o quê? Eu sou o quê? Gostoso! Coxudo! Delicioso! Pra cima! Vai! Ai, vai! Ai, vai! Ai, vai! Ela é gostosa! Sucesso! Ela é gostosa! Quero vir! Ela é... Yeah. Ai, ai, ai! Diz, mãe! Ai, ai, eu sou gostosa! Ai, ai, eu sou gostosa! Quero vir! Ai, eu sou... Ai, deixa comigo, ai, então! Vambora! Ai. E olhos vidrados no charme, a beleza pra menina, doce vaidade, com sorriso estampado no rosto, essa mulherada encara o mundo, gosta de ser paquerada, sonha em ser bem amada, nós temos a satisfação de chamar todas de delícia. Vocês em nossos corações libera energia e aí a cabeça. Você pode rebolar, pode rebolar, pode rebolar. Aê. Isso é piscirico!